preciso no 62, sabia? Autorizado Lagoa Santa, nível 100, via Golf 677 até Porto Seguro, após Caravelas. Depois, Whisky 17 até posição Guvon, após conforme plano de voo. Decola da pista 10 com curva à direita, subida Coral, pressão do controle 119.35 e transponda 5411. Direcionar a resposta pronto para o táxi, posto aéreo 2162. Cliente Alfa Juliette Golf, ingresso na Juliette, contorne o pátio principal, reposte na Lima. Reportará na Lima. Em Salvador, bom dia, esse é o TAM 3602 da El Tiné. Tiné 02, subiu 300, seja da El, vilante. Ah, entendeu, subiu 300, subida da El, 3602. Cidade voa direto de Inércia. Oi, Dael. Dael direto, obrigado. Paulo Salvador, azul 4106. Prossiga. Bastante, azul regresso. Gente, informe a 5 milhas. 5 e 18.3, tem resposta. Chamou 118, testou a meia dúzia? 18.3, vou tentar a meia dúzia. Torre Azul 4106, bom dia. Azul 4106, continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso. O vento é 140 graus com 7 nós e a cabeceira do zero está deslocada 1.200 metros à frente. Aguarde autorização. Perfeito, prosseguindo para o pouso, informe que eu perdi contato com o controle em 1935. Azul 4106, autorizado o pouso, pista 10, vento de 140 graus com 8 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Teve pouso 10 com cabeceira deslocada, 4106. Série 2162, autorizado o táxi, até a táxi do hotel, quando na hotel chame a torre 118, decimal 612, bom voo. 86, boa, táxi pode sair do hotel. Alfa Juliette Golf, autorizado cruzamento da 1735 ao Parque A, sequência livre. 3602, chame o centro Recife, 133-25, alterne 1288. 1-3-3-2-5-2-8-8, um bom dia, já. Yes. Oceana 2162, autorizado alinhar e manter na pista no zero. Lima já sobre a rotatória, 6.7 milhas fora. Azul 4106, seu solo foi azul no meia, libere a direita, chame o solo, 121.9. 219, grato. Torre Salvador, triplo Papa Romeu Lima. Papa Romeu Lima, continue a aproximação para a pista 17, aguarde liberação para o pouso. O vento é 140 graus com 8 nós. 40 com 8, aguarde a liberação, o triplo Papa Romeu Lima. 60? Plano 260, Recife 390, já autorizado, pronto, cópia. Corsair 2162, autorizado decolar da pista 10, o vento é de 150 graus com 8 nós. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros com curva à esquerda, subida Fuca, transição Aracaju. Frequência do controle 1.19.35, transponda 5440. Já 390, 358, rota do plano, decola 10, curva à esquerda, Fuca, Aracaju, a saída 1935, controle 5440 no transponder do Gol. 1260, sente passando. Correto, portão 05, chama o tanto para pushback e acionamento Gol 1260. 260. Salvo Salvador, boa tarde, 4106 da Azul, tá na sua escuta agora. Azul 4106, boa. Autorizado o táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 4106. O Força Aérea 2162 decolou de Salvador 18, chame o controle, 1-9.35. É 2935, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Força Aérea 2162. Série 2162, suba ao nível 100 na saída coral. Acertando o coral, 62. estou na frequência livre, Papa Romeu Lima. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Alfa Bravo Papa. Alfa Bravo Papa, bom dia, identifique, desça 040, chegada bom. Descendo 040, chegada bom, Papa. Zero da Gol. O número para pouso do Alfa Bravo Papa? Sim. Número de pouso do Papa? 01. Ok, tem. Vai pousar na 10 ou na 17? Vai. Pousar na 10 ou na 17? Na 7. No 7? Afirmativo. Gente, após a posição. Bonf, voe na proa do aeródromo. Aqui, após Bonf na proa do aeródromo, papai. manobrou de, do aeródromo, não há problema, papai. Cliente, informe para modificar as regras. Alfa Bravo, Papa. Informará qual o QNH? 1013, está autorizado até 2000 pés. Fiquei descendo 2000 pés, 1013, Papa. Taxi do Gol no 260 com 3 horas e 20, alterna Salvador, agora estamos com 64. 64 a bordo, está autorizado o táxi à direita via Juliet Alfa até a ponto de espera da Delta, quando lá torre 118, decimal 612, bom voo, gol 1260. Gente, táxi direita, Juliet Alfa, na ponto de espera, torre 186, gol 260, obrigado, um bom dia, bom trabalho. Bom dia. Então 3895 tem o 34 já autorizado, solicita o 38? Ah, pode ser o 34 mesmo. Então 3895 autorizado Guarulhos, nível 340, via Uperuisque 50. Decola da pista 1-0, deslocada a 1.200 metros, com curva à direita. Subida da El, transição de NER. Frequência do controle, 1-19.35, transponder 5446. Que é autorizado Guarulhos, nível 340, via Uperuis 50. Decola da 10, com menos 1.200 metros, com a primeira curva à direita na da El de NER. Controle 19.35, transponder 5446, 3895. Correto, portão 01 no chão de pronto para o pushback e acionamento para 3895. Chamará 3895. Meia dúzia. 18,6, papá. Assume o destino do Mike Abdup. Pronto, copy. Papá Mike Eco Delta, autorizado Manati, 500 pés, decola da pista 17, com curva à direita, corredor axé, frequência do controle 119.35, transponder 0107. Correto, Mike Eco Delta, pátio 4, para acionamento táxi e decolagem, torre 118, decimal 612, só tentando que o nível autorizado foi 500 pés. A gélida. Confirme. Mike Eco Delta, mantenha a posição, aguarde para cruzamento. Autorizado acionamento, Mike Eco Delta. Voo no 260, decolado 31, chame o controle, 119, decimal 35. Decimal 35, voo 260. Bom dia, voo no 777, antes da Mike. Voo no 777, bom dia, 320, Porto Seguro, já autorizado, cópia. Copia. Voo no 777 autorizado por seguro, nível 320, via Uperuisque 50. Decolada pistão no zero, deslocada 1.200 metros, com curva à direita. Subida da El, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponda 5451. 7320, Porto Seguro, decola pela Peruísque 50, decola da 10 com menos 1.200 metros. Curva direita, Delta Nera, saída 119.35, ao controle 5451, é o transponder, eu vou no 777. Correto, portão 04, chame pronto para o pushback e acionamento Gol 1777. Chamará, 77. Alfa Bravo, Papá no solo, os 3-3 autorizado, backtrack para o Pat 5. Afirmativo. Delta autorizado o táxi, chame para ingressar na 17. Portão 3895, portão 01, autorizado, reporte táxi. Chama lá pro táxi, 3895. Delta autorizado alinhar e decolar da pista 17. O vento é de 140 graus com 10 nós. Uno 260, chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2085, obrigado, bom dia. Vento de 140 graus com 8 nós, pista 17. Tempo Delta decolado aos 37. Chame o controle, 11935. Aos 37, controle 11935, Michael Delta, grato. Vai, Tempo Delta. Controle ao Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, decola às 35, facilidade direto, Bonatinha, 1010. Verifique seu transporte, não tem indicações. Ok, confirme agora. Eco Delta, agora recebo transponder. Quem é que perde essa manatinha autorizada? Delta, passagem 1000 pés direto. Autorizado 1000 pés. Trato, vai Delta Delta. Opa, Vitor Juliette, autorizado voo local, que está permitido em Vera Cruz. Decola da pista 17 com curva à direita, corredor axé 1000 pés. Frequência do controle 119.35, transponder 0151. Alfa Vitor Juliette, cotejamento correto, confirme o TLP 02.